Peixes. Pessoas nascidas entre 19 de fevereiro e 20 de março. O signo de peixe significa aos pés o grande homem cósmico, representando, portanto, a base de tudo quanto é exterior, bem como as forças mecânicas da humanidade. DJ Suizaki, essa é pra você que tô passando pra deixar aquele salve. Rashid. Discípulo da rima rara, me vi nos cara e meti as cara. Repara, pra atravessar a fronteira tipo Che Guevara. E saí do zero mesmo que me olhem feio igual segurança da Zara. E os ensaios na casa do Zala, meu castelo era um colchão na sala. Embalando novos sonhos no velho travesseiro, desembalando caixas pra fazer um dinheiro, parceiro. Esse era meu hobby, porque o trampo mesmo era o rap. Tipo Snoop Dogg, quinta na Olito, sexta era na Rinha. Sábado no Santa Cruz de quebradinha, pra que meu dom tivesse a luz de pixinguinha. De Havaiana e capuz, foco nas minhas linhas. Vinha de longe, mas chegava. E cada batalha que eu perdia me inspirava mais que as que eu ganhava. Voltava pra casa com topo na mira e a mente pra explodir, feito o tetsu do Akira. Lendo uns livros, ouvindo espaço rap. Nem dividi o que era trap ou boom bap. Ia de Protect a Neck, a Tupac. Hoje parti um secreto e Suizaki. Leque, depois de alguns anos, a primeira track, a primeira trip, muita treta, nenhum tip. E eu tipo, obrigado Deus, não é só por mim, é pelos meus. Aqueles que têm a mesma origem e a mesma coragem que as ruas exigem, pela mensagem que essas mãos redigem. Ei DJ, sejamos o som que incomoda os que nos afligem. Ei DJ, chega com o peso que causa vertigem, pra transitar por caminhos onde poucos dirigem. Ei DJ, esse é meu projeto social, alimento autoestimas em cada sinal. E toda vez que minha caneta toca no caderno, eu vou mais fundo que Dante descrevendo o inferno. Consterno bicos internos, só com mortes internos. Sem trote pra fazer de todos meus dotes eternos, pra garantir nosso lote nesse mundo moderno. Meu trabalho é tipo formiga, juntando comida pro próximo inferno. Paz. Essa é pra você que canta rap.